24 de outubro de 2019. Evo Morales é reeleito presidente boliviano com 47% dos votos. Pelas ruas, manifestações prós e contras o resultado começaram a tomar forma e com os dias se converter em atos violentos. A OEA, Organização dos Estados Americanos, sugere novas eleições após alegar indício de fraude eleitoral. Na manhã do dia 10 de novembro, Evo Morales aceita a sugestão e pronuncia publicamente que acatará a decisão, marcando novas eleições para o país. Na mesma noite, Evo volta em cadeia nacional e renuncia, não sem antes denunciar o golpe cívico que sofrera. O que levou Evo Morales a mudar de ideia tão rápido? No intervalo entre um pronunciamento e outro, os chefes das Forças Armadas e líderes da oposição incitaram que uma nova eleição não seria capaz de pacificar o país e sugeriram que o governo deveria renunciar. O que leva um país a se voltar contra um líder que ao longo do seu mandato eleva consecutivamente o PIB acima da média regional, também todos os gráficos de desenvolvimento humano? Evo Morales nasceu em um pequeno povoado indígena, que vivia exclusivamente do cultivo da folha de coca, uma planta usada contra o mal de altitude, de importância vital para a sobrevivência dos povos andinos. O governo americano, em meados do século XX, fazia grande pressão para a substituição do cultivo da folha por bananas da United Fruit Company. Evo Morales, como líder sindical dos agricultores, começou a ser conhecido nessa época, resistindo firmemente aos interesses americanos e mantendo intacto o interesse dos agricultores. Em 2006, assume a cadeira presidencial no primeiro turno das eleições, tornando-se o primeiro presidente indígena do mundo. Seu governo cravou importantes mudanças para a política do país, valorizando os interesses nacionais e se opondo aos interesses das grandes corporações estrangeiras. Evo inicia um plano de reforma agrária e a nacionalização de setores chaves da economia, causando uma revolução no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Foi durante seu mandato que a pobreza extrema foi reduzida de 36,7% para 16,8% e o coeficiente de Gini, utilizado para medir a desigualdade de renda, baixou de 0,60% a 0,47%. O líder indígena, aumentando os impostos da grande indústria de hidrocarboneto, conseguiu lucros para investir em setores de desenvolvimento social, invertendo drasticamente os números antes crescentes de analfabetismo, pobreza, racismo e sexismo. Em sua política, elevou o PIB boliviano de 9,500 bilhões em 2006 para 37,508 bilhões em 2019, reduzindo também a dependência de seu país com o FMI e o Banco Mundial. O que leva a Bolívia a entrar em conflito contra sua própria história de desenvolvimento? Talvez o discurso inflamado do presidente contra o neoliberalismo, ou o sucesso de uma política socialista. Se analisarmos o passado, todos os países, tanto da América do Sul como Central, passaram por revoluções dentre as décadas de 50 e 80, um claro reflexo da influência americana em período de Guerra Fria, e parece que estamos vivendo a mesma trajetória de nossos pais e avós. Andrew Kirby publicou um livro que descreve a nova tática americana de retomar o controle e a influência sobre outros países, tanto no continente americano como no Oriente Médio. Essa tática refere-se ao confronto não convencional, mas sim através de mídias sociais e a propagação de notícias falsas, com afins de desestabilizar governos regentes e provocar as revoluções coloridas pelas mãos do próprio povo. O que se sucede na Bolívia hoje não é um fato isolado e nem uma resposta de incontentamento popular. O que acontece, na realidade, é o desenvolvimento de uma manipulação bem-sucedida. Embora possa parecer um conto de ficção sobre governos autoritários e espiões, podemos analisar cirurgicamente que o autor previu os acontecimentos atuais. A história da Bolívia é a mesma da Guatemala, do Chile, da Venezuela, da Síria e da Ucrânia, dentre outras ainda em curso. O desenvolvimento que conquistamos está em jogo, e caso nós, o povo, não tomemos conhecimento dos fatos, a tendência é que tudo se torne um desastre. Não vamos alterar o curso da humanidade em poucas linhas de uma exposição, mas sugiro aos que gostam de pensar e aos que se preocupam com o mundo em que vivemos em ler a obra de Andrew, e questionar a si mesmo quanto tempo as suas opiniões já não são suas e há quanto tempo seu propósito serve ao propósito estrangeiro. O governo Morales merece reconhecimento. Espero que o mundo reconheça antes que seja tarde demais.